coppia. Alfa 2-0 Mira, Mateo, scritto di Tapuã. Ah, devido à proximidade da decolagem, chame torre 18-3. 1-0, concurva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5474 e a frequência do controle 1-9-80. Confins 380, período 58, 10, curva à direita, Gole Gonza, 5474, 1-9-80. Paz, bom 273, ajuste 1-0-1-4, chame pronto, chame acionamento no 62. Chama. Na comboio pro hotel Deville em Itapuã, vai bater 500 pés na escuta da torre, cantador 06. Ok, ciente, vai até Itapuã, tá mantendo minha escuta. Ciente, não se aproxime da final da pista no zero, que tem aeronave em aproximação para pouso no zero. Ciente, o cantador 06. Para o taxi 06708. Está com 60 a bordo, 3 horas e 30, Fortaleza. Gente, web 6708, táxi via Índia, Alfa e Charlie, ponte espera 183, ajuste 10014, tem uma voa, boa noite. Índia, Alfa e Charlie, 183, com 614, 6708, boa noite, bom trabalho. Controle 19.8. 19.8 é o controle, igual 940, boa noite. Lotus 4-0, contato na decolagem, suba ao 380, saída da EL. Torre Salvador, muito boa noite, 6708, pronto, ponto de espera da 1-0. Gente, mantém a posição. Mantém a posição, 6708. Correu o caçador 08. Prossiga 08. Iniciando o deslocamento do litoral para interceptar na paralela ao comboio. Torre Gol 776, passou externo, baixo travão. Gente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 8 nós, cabeceira deslocada 90 metros, 776. Que o Fortel helicóptero evoluiu no setor à sua direita, quem está ciente do trato? Eu tenho, não sei. O caçador 08 está autorizado a iniciar o seu deslocamento. É, vai ter que se aproximar da final do 0, confirmo. Negativo, vamos para paralela, positivo. Estamos visual ao contrato. Ok, então se aproxime aí agora dando passagem ao tráfego na final e vai se afastar até que distância? Até o centro de convenções. Ok, ciente. Então a partir daí chama já o controle 19.8 informando o seu deslocamento. Fazer 08, controle, prossiga. Alterado, caçador 08, na escuta do controle. Alinhar e manter pista 10-6708. Ali mantendo 10-6708. Quanto falta? 3197, copia. 1397, estou autorizado para o Galeão, nível voo 380, via Pesulo no 4, decola da pista 1-0, com curva à direita após decolagem na saída da El, transição Blaze, transponder 5476, via frequência do controle 119.80. Copiou autorização para o Galeão, nível de voo autorizado por 380, segue pela Upper Zulu 1-4. Decola da 1-0 com a primeira curva à direita, cumprindo o perfil da Dael Transição Blast. 19-8, opera o controle de Salvador, nosso código transponder 5476. Tem informação, Victor, 3197. Correto, da 3197, o ajuste é 1-0-1-4, chame pronto, pushback, acionamento no gate 05. Chamaremos pronto, pushback, acionamento 3197, obrigado. Boa noite, gol no 776, prosseguindo táxi via Alfa, antes da Juliette. Vai falar mais da Juliette, 776. Caçador, volume 6, confirme. Ocapa, o caçador 06, tem intenções de abandonar agora Itapuã para pouso no aeródromo, o caçador 06. Itapouso, pátio Graé, está autorizado o direto final para o pátio. Está visual com o caçador 8, que está ali próximo ao centro administrativo. Afirmativo. E contato bilateral com o mesmo. Ok, então coordene-se aí para evitar o cruzamento próximo e prossiga para a final do pátio, informe na final. 06, ciente. 940, chame Recife, 128.8, alterna 1-3325. Cento e 33.25. Afirmativa até o 50. 6708 decolou os 43, controle 19.8. 98. 7708, contato na decolagem, suba o nível 360, mantenha a saída pública. A 206, informe no solo, vento de 1,70 graus, meia dúzia nós. 067. Gente, gol no 776, prossegue táxi via Índia, gate 02. Índia 02, 776. Controle, prossiga. Tem a escuta, reporte fora da barra, caçador 08. Caçador 06, torre 18, São 3. CBG 708, iremos coordenar. Ok, considerando o solo aos 4,6, frequência livre, caçador. 7-08, negativa Aracaju, mantenha a saída. Chama em Recife, 12685, alterna 12545. Para pushback acionamento 3197-05. Texta 3197-05, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, chamaremos para táxi 3197. Foram 884, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, reporte localizador. Tem ativo LS em ride, a pista 10 está deslocada de 90 metros da cabeceira. 0884, complete aproximação, torre 18, decimal 3. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 1884, tá 3 milhas e meia do externo. 1884, ciente, chame trem checado na final da 1-0. Chamar na 1884. Pushback acionamento. 273-162, está autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Chama táxi. Para o táxi, está 3197, 35 a bordo, 3h40, alterna Guarulhos. Está 3197, táxi via Juliette, Alfa e Charlie. Ponto de espera da 1-0 na Charlie. Vai chamar a torre em 1-1-8, decimal 30. O ajuste é 1-0-1-4. Tem um bom voo, boa noite. Juliette, Alfa, Charlie. Ponto de espera 230. Uma boa noite, um bom final de semana. Boa noite. Com 884 está passando externo, baixado e travado. Ainda não estou. Sente no 884, informe o avistão. Vai repassar, senhor, com 884. Acabou de avistar, avistou a 1500 pés, com 884. Aqui é o Ciente 884, Lipanzo, vento de 1,70 graus, 5 nós, pista 1-0, cabeceira de locada 90 metros. Livre pouso na pista 1-0, gol no 884. De Salvador, muito boa noite. 3197, ponto de espera. Visual que a aeronave curta, o final está pronto. Afirmativo, após a passagem da aeronave, a linha mantém a direita na Charlie pela cabeceira de locado. A linha mantém o TAM 3197. Seu solo 59, livre à direita, 1219, o solo. Vai liberar a direita, chamar 219, gol no 884. Solo Salvador, boa noite, gol no 884, livrou na... Você escuta... Boa noite, 84, prossiga táxi via Alfa, guardando antes da Juliette. Alfa, guardando antes da Juliette, gol no 884. Salvador Ground, Brasília, né, forte, pai, pai, tudo. Victor Victor, informação, information Victor, e aí tudo certo. Brazilian 42550, approval to start up, and report to Red for taxi. Alô, 1-2-7-3, tá pra taxi, tem 162, 3 horas e 6, alternando Campina. Gente, 1-2-7-3, táxi via Juliette, Alfa e Charlie. Ponto esperando 1-0 na Charlie, vai chamar 2-6-8-3. Ajuste 1-0 no 4, tem um bom voo, boa noite. Juliette, Alfa Charlie, ponto espera 18-3, um bom final de semana, 1-2-7-3. Igualmente. 198, boa noite, 3197. Desde 97, Vismã, sobe a 380, saída da El. Negativo 397, voo da Elda, presente. Boa noite, boa noite, é o voo 1613. Da informação Victor, solicitou 400, Brasília. Gente, voo 1613, agora autorização 400 para Brasília, Golio Fito é a saída. Vamos aguardar. Via Juliette pro 06, gol 1884. Torre, Porto, Salvador, 273 está no ponto ferro. 273 está autorizado, alinhado e decolado 10, vento 180 graus, 62 nós. Alinha e decola, 1273. Decolagem 73, vento 1, 70 graus, 79. Mesmo decolagem, 276. Para Brasília, número voo 400, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Ofito, transponder 5507 e a frequência do controle 119.80. 400 aprovado, Upper Zulu 17, decola da 10, curva à direita, Gole, Ofito 5507, transponder 119.80, transponder o controle. Correto, bom no meio no 3, ajuste 1-0 no 4, forme pronto para o chumbo acionamento 02. Tá, informa. Três 197, suba restrito ao nível 360, chame agora Recife 128.8, alterna 133.25. Boa noite, 362, desce para o 050, chegada Mário, ajuste no 04. 93, decola 05, controle 19, decimal 8. 19, 8, 1, 2, 7, 3. Uma boa noite.